2858, autorizando a chegada a mar e desce inicialmente a nível de voo 130. Autorizado, etapa 3858. Para informação, tráfego à frente, 12 horas, 2, 3 milhas, 23 milhas, no rumo nordeste, passando nível de voo 110 para o meu pé, Charlie 208, com 170 de grau. Autorizado Lima Lima Alfa até o pátio 5, estacionar a frequência livre, uma boa noite. Identificação desse nível de voo no 40, chegando a Mari. Funcionado, ao 340 na Mari. 3858 da TAM, autorizado nível de voo 110. É 110, TAM 3858. 3858 da TAM, confirme razão de descida. O Mike Eco Delta Controle? Mike Eco Delta Controle. Você tem condições de voar em condições visuais na proa 080 por 2 minutos? Tem, 080 está presente, Mike. Se eu livrar o eixo de aproximação aqui da Star no zero, da correção Star do setor sul de Salvador, temos dois tráfegos em aproximação só para livrar desse do tráfego. Ok, 080 por 2 minutos. Desvio previsto à frente? Não entendi. Tem algum desvio previsto à frente? Negativo. 358 controle? Negativo, nenhum desvio à frente. O senhor vai descer para 3.000 pés, 1.010. Para informação, tráfego informado anteriormente, está agora 1:04 milhas. Livrando 095 para 1.000 pés. Após Tabog, voo Itap. Aposto para Bog, boa estátua, 6310. É 310, reautorizado, descida para 4 mil pés, ajustado, 1010. 4 mil pés, 6310. Controle. Autorizada a proa do farol de Itapuã, proa ideal 05. Chefe Delta, prossiga. Mike, Eco Delta, prossiga. Controle, está passando o Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, prossiga. Agora poderia informar se ele tinha alguma possibilidade de pouso na 17? A torre afirmou positivo. Possibilidade de pouso na 17. Você tem informação do vento? Tá ok, pode ter o vento. Pode lá, escuta. 100 graus com média de 11 nós, máxima de 14, mínima de 9. Ok, então, o Eco Delta na pista. Salvador, boa noite. Voo 1693. 1693, aguarde cópia Brasília. Informação em curso Quebec, ajuste 100, confirmando 1090, ajuste. 1010, ajuste, aguardando. Voo 1693. Boa noite, voo 1398, informação Quebec. 1398, oceano identificação, gestão 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, voo 1398. Meia 3190, redução 2009, 209. 209, meia 3190. 3102, Chanel, autorizado, descida para 3 mil pés, ajustado, 3 mil pés, para o circuito visual do Salvador, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ciente, aguarde para transferência de comunicações com a torre. Mike Delta. 85, com a Quebec, boa noite, autorização, Guarulhos. Boa noite, 85, é o número 2 para a cópia, aguarde. Guardando no 85. 1-3, pronto, cópia. Prossigo. 1-3 para Brasília, nível 360 autorizado, via Upper Luma 7. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita. Na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-95. Aciona 5-1-4-2, voo 1-3. 0 autorizado, via Upers do Luno 7, decola pista no 0, curva direita, perfil, abor, transição elétrica. 19-8 com a torre, 18-9-5 com controle e 5-1-4-2 no Brasil. Vou 1-6-1-3. Vou 1-6-1-3, sendo pronto para o Tibete treinamento. E por parar. Obrigado, senhorita, bom trabalho, senhor. Vai. Torre Salvador, muito boa noite. O Papa Tango, Mike Eco Delta. Pra quatro. Completa final, Torre Salvador, 1895. 1895. Firmo. Alô, tá bom? Tá visual, ok. O Mike Eco Delta, fazer espera, confirme. Afirmativo, faça espera pela direita, curvas pela direita, 1000 pés. Porque tem um sequenciamento aqui para pouso 1-0. Ok, aqui é com o Delta, aguarda aqui. Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após rota conforme o plano, decola da 1-0 com curva direita, saída da Euleta Bridge. 1-1-9-8, controle 1-1-8-9-5, torre 5-1-5-1, transponder, gol 1-8-8-5. 885 correto, chame pronto para o Tibete treinamento. Tente, gol 1-8-8-5. 763-1-0. 613-1-0 do Xanesha, torre 118-95. 118-95-6-3-1-0. 1-398, desça para 2.000 pés, 1.010. Livre final e desça que tem reposta estabilizada. 2.000 pés, 1-0-0, reposta estabilizada. 398. Está 3858 no solo ao 04, libera a direita, solo 219, está 3858. Direita 219. 6310, continua aproximação, aguarde pista livre. Escuta. Autorizado pouso, vento uma centena com 11 nós. Tem livre pouso, 6310. Quem é que o Delta visual com tráfego na final do 10? Um Airbus? Tá visual, senhor. Ok, intenção de pouso é 17, é isso? Se possível, faz pela direita o circuito. Ok, então tá autorizado aí. Vai cruzar a final do 10, retaguarda do Airbus, ok? E reporte tirando base pela direita da 17. Mike Eco Delta. Não tem problema, se avisar com a Airbus aí, cruza 1-0 e aperta na direita. Mike Eco Delta, por gentileza, encurte a base, ok? Faça aí uma boa perna do vento mais próxima aqui do, da pista 17. Ok, faz o Mike Eco Delta. 662, está cruzando 1990, descendo para 150, 77. Boa noite, está 662, desce para 2100 no altímetro Boa Duna, reporta localizador para a final. Ajusta o altímetro na Mari, está 3662. Está autorizado direto do Duna, está 662. Direto do Duna, obrigado. 5, prossiga. 380 São Paulo. Perdão, só pedindo de novo. Flashback está na posição 4, 1639. Oxanémia, 310, táxi Alfa, Juliette, gate 06. Meia 310, confio? Paulo, boa noite. Oxanémia, 6310, livrou na sua escuta. Vai gerar a base pela direita aqui, o Mike é com o Delta no 7. Ok, Mike Eco Delta, ciente, trem checado de fábrica, livre pouso no 7, vento uma centena com 10 nós. É, Santa, tá? Não, eu não sei, bom. Prossiga. Confirme. Completa final LF 12118-95. 295, tá legal. Salvador, boa noite, Golo 398, 2 milhas e meia do externo, baixado e travado. No 398, chame passando externo, 3 checados. Externo, velho. Mas quem é que o Delta no solo 09, qual o estacionamento? Vamos lá, vai ser aqui, cara. A base não lembro o nome, mas aqui do lado vai ser. Aerostar, né? É o hangar do Aerostar? É isso mesmo, Aerostar. Ok. No solo 10, táxi até Aerostar, estacionar frequência livre, boa noite. Tá, obrigado, tá. Usando 1.410 Gol na 398. Gol 398, autorizado pouso. Pistão no zero, uma centena com 10 nós. Entendeu? Mike Echo Delta, standby no transponder. Golo 6, 1 a 3, táxi Índia Alfa, próximo ponto de espera da 1-0, Torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-0. Uma boa noite. Tá autorizado. Quando não pode esperar, Torre 1-8-9-5-4-0-0, boa noite, bom trabalho. 398 no solo 13, libere na Fox, no solo 21 décimo 9. 219, uma boa. Eu recebi a portadora. Quem tá chamando é o Uno 13, intensidade, clareza 1. Gol 1613, ponte 010, pronto. Agora sim, alto e claro, gol 1613, vento uma centena com 12 nós, a linha decola da 10. A linha decola no 10. Controle de Salvador, muito boa noite, é o 35218, ciente da Quebec. 5218, boa noite, desce para 3.010.010, gol direto positivo. 2-1-8. Poderia confirmar se não foi intercortada a mensagem? Vamos repeti-la. 5-5-2-1-8, boa noite, acende identificação com 1-0-1-0, desce para 3.000 pés direto Duna. Para 3.000 direto Duna, 1-0-1-0, transponder o 3-5-2, transponder o altímetro do mundo, o 3-5-2-1-8. 0-1-0 no altímetro, 5-2-1-8. 3, decolado ao Zuno 6, chame o controle em 19-8, boa noite, bom voo. 19-8, bom e até a próxima. Controle, é o gol 1-6-1-3. 1-6-1-3, é gol. Boa noite, vigilante, após 2.000, curva direita, direto elefa e sobe para o nível de voo 3-6-0. À direita, direto, elefa e acende ao 360. O gol 1-6-1-3. Só o seu Romeu, prossiga. Papapá, nós vamos para o Oscar Neumann, manter-se sob a regra de voos visuais ou instrumentos, por fim. Mantenha-se em condições visuais até a altitude máxima de 2.500 pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-0, voa direto farol de Itapuã, reporte para a descida, vamos para o Oscar Neumann. prossiga. Nova Básico Romeu, é Serra, Nova Serra Eco, que decolou. Serra Eco, Novambra, ok. Carga, depois aciona a táxi de volta até o Pátio 4, é isso? Então tá autorizado o táxi. Você pode fazer cruzamento da 1735. LLS 3662. Ciente, ocupação do Duna, completa pelo LLS, torre 118, decimal 95, 3662. 3662, obrigado, Sérgio. 3662, boa noite. 3662, cheque trem, livre pouso, 090 graus, 122. Salvador, Oceanário 6310. Oceanário 6310, aguarde o Copa Recife, nível 350. Não, se escuta. Eu entendi que tá baixado e travado, a intensidade de clareza 1, ok? Ok, senhor, está embaixo, travado, está autorizado o posto, obrigado. Estimativo. Melhorou agora? Melhorou. Obrigado. Decolagem da pistona 0, com primeira curva esquerda, na saída Pulga, transição Caju. Controle Salvador, 119.8, torre 118.95. Aciona 5170, Xerner 6310. Decimal 8. Na Lima, mantém a posição, chamando o solo em 1219 para prosseguir com o táxi. Controlar o Pajun. Equipe 5218. Prossiga para a equipe 5218. Ok, só para checar o recebimento da nossa frequência. Obrigado. Controle, boa noite. Passaria 2224, formação Quebec. Passaria do 2224, boa noite. Identifica, desce para 3 mil pés, voa direto, posição Duna, altimetro 10110. Ok, identificado, voa direto à posição. Posição Duna, passaria do 2224. Ok, Direto Duna, passaria 2224. Descendo para 6.000, confirma. Para 3.000 pés. Ok, para 3.000, passaria 2224. Só livre até o pátio 3, o Mike Eco Delta. É o pátio 3 e o Mike Eco Delta. Solo Salvador, até 3662, livrou a pista. Então 3662, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado Alfa, informa antes da Juliette, da 3662. Luno 885 na 08. Ah, autorizado, chame pronto para o táxi. A próxima é Juliette, tá 3662. São 3662, tá visual com o cara no táxi? Rafael. Gente, observando o tráfego, vai ingressar via Juliette para o portão 01. Afirmativo, ele já passou a Juliette. Tá livre então pro 01? Afirmativo. Sim, obrigado. Confirmando aqui o terminal de carga, tem balizamento pra gente aqui ou pode escolher qualquer posição aqui? Bom, deveria ter balizamento, né? A gente vai confirmar com a estrada. Bom, eu não estou aqui no terminal de carga, chegou ninguém aqui. Sim, a gente vai informar a estrada. Ok, tô na guarda. Não escuta, meu. Positivo, não, pegar o negócio atingindo 1.000 pés, entendeu? O localizador 3502, zona 8. 5218. Passou Luna completa final ILS, pista 10, chama a torre 118-95. Boa noite. 18-95, obrigado, bom trabalho. Senhor. Torre Salvador, muito boa noite, é o 3552-18. Boa noite, check trem, livre pouso, vento 090 graus, 5218. Ok, livre pouso, vai informar quando mais próximo na curta final, baixar de travada 3552-18. Na curta, baixada é travada, 35218. Gente. Para o táxi, gol 985, 159 a bordo, 3:40, 09 a Leão. 885, confirmando para B, 159? Afirmo. Táxi livre via Pátio 1, Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da 10, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste 10, 10. Tenha uma boa noite. Ok, livre táxi via Índia, Alfa, ponto de espera 1895. Cinco, ajuste 1010, obrigado, bom trabalho, 1885. No solo aos 3-1, libera a direita, solo 219. Direita 219, trepe. Salvador é o 35218. 35218, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 4 do pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 4 do pátio 3, é o 35218. Rio 04, boa noite. A sua identificação desce e mantém 3 mil pés com 1010, direto posição Duna. Gol no 604. 3.010, Duna. Serra Bravo Mike está pronto para cópia? Serra Bravo Mike para Fortaleza, autorizado nível 270, via Pêssego 19. Decolagem da pistão 7 com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119.8, torre 18.95. Aciona 5174, Serra Bravo Mike. 1885, a Linda, cola pista 10, vento 090 graus, 1112. A Linda, cola 10, 1885. Serra Bravo, mais confirma o PLB? Thank you. Sierra Bravo Mike para acionamento táxi, chame a torre em 1-8, decimal 95. Oi, Salvador, boa noite, só para Sierra Bravo Mike. Prossiga, Sierra Bravo Mike. Sierra Bravo Mike, para o táxi da EBPA, chamamento. Livre, sonar, chama pronto, táxi, Sierra Bravo Mike. Sim, eu queria chamar a chamada para o táxi. 289 da Gol, autorização de tráfego para o Galeão. Prossegui para 2000, está autorizado ele antes. E já está autorizado para 2000 e também já está autorizado em ERC, já estabilizado. Portará estabilizado 2224. É o Leda Bridge, controle Salvador 19.8, torre 19.95. Aciona 5401 no Gol 189. 1981, boa noite. Zero decolada 10 com curva direita, saída da El Leda, Leda Bridge. Controle em 1198, torre 11895, transponder 5401, no Gol 1889. 1889, correto, chame pronto para pushback acionamento. Boa tarde, obrigado. 11895, novembro, Rocha Romeu. Torre, é o papapapá, novembro, Rocha Romeu. November Oscar Romeu, muito boa noite. É, poderia confirmar pouso na cabeceira 35? Afirmativo, sem interferir, farol de Capão, liberando meus pés para 500 pés em condições de visual. Gente, November Oscar Romeu está autorizado o pouso para a cabeceira 35, vento 090 graus, 10 nós. Informa a TR da passarela passando em duna, só informação mesmo. E respondendo boa noite para você. Coronel 24, o ciente passou Duna, completa final e LS, chama a torre em 118.95. 18.95, passagem 2224. Torre, boa noite, passarei 2224 no ILS. Passarei 2224, ajuste 1090, reposta baixar travado. Estará o 2224. Salvador, muito boa noite, Otan 3858, Quebec. Na cabeceira 35. Firme o 2224. Informa o helicóptero Augusta, efetuando o pouso pairado na cabeceira 35. Uma pista auxiliar a 10. Informa baixar travado, por gentileza. Ok, passando externo, trem baixo travado. Passaria 2224. Salvador, Oscar Romeu, ciente do tráfego, ingressando final da 35, baixado e travado. Para a cabeceira 35. Gente, Salvador, Oscar Romeu, reporta, saldo controlado. Reportará. Fortaleza no 370, pela peso 19, a saída Momo Frote, decolada 10 com curva esquerda, controle 198, a torre 1895 e o transponder 5176, 3858. Então 3858, correto, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaram. Valeu, Manu. Bravo, Mike, final de Gustavo Santos. Então, a galera já. Gente, se abre o Mike, aguarda autorização de táxi. Gente, aguardando, senhora Bravo. Estarei 2224, semelhante pouso, pistão no zero, o vento 090 graus, 092. Tenho pouso autorizado, passarei 2224. Cabeceira 35 para o táxi. Voo no 604, desce, mantém 2000 pés, está livre, final LS, reporta estabilizado, localizador. Voo no 604. 2000, reporta estabilizado, 604. Informo o helicóptero que ingressará no Pátio 5, por gentileza, guarde, após ser autorizado até a intenção no 7. Paredes 224, salas 42, livre à direita e chama a sola em 121, décimo 9. 121? 121, décimo 9. 19, obrigado. Boa noite, passaria 2224, livrando. 2224, táxi via Alfa Juliette, gate 2. Alfa Juliette, gate. Juliette, confirme, para o passaria 2224. Passaria 2224, táxi via Alfa Juliette, pátio 3, posição 2 do pátio 3. Positivo, pátio 3, cliente, 2224. Passa nível 160, chama cedo Recife, frequência 125, decimal 10. Boa noite. 2510, boa noite. Já para o Mike, está autorizado até a intenção no 7, reportando para ingresso. Bravo Mike, está autorizado, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 17. Utilizado 604.